Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast do blog do Castor. Faz muito tempo que eu não falo com vocês. Afinal, o que eu poderia dizer, né? Eu poderia dizer para vocês que, evidentemente, faz muito tempo que eu não falo com vocês a respeito de qualquer coisa. Bem, vocês viram, né? Ontem o negócio foi feio pro Corinthians. O Corinthians perdeu pro Palmeiras, 1-0. Foi um placar justíssimo, por sinal. E o Corinthians está na zona de rebaixamento. É justo? Pelas circunstâncias dadas, é justo. É justo porque, evidentemente, a situação do Corinthians, para que realmente volte a triunfar, volte a ser uma equipe que possa, equipe que evidentemente volte a trilhar o caminho das vitórias, é necessário começar do zero. É necessário começar do zero porque da forma que está, não dá mais. Está insustentável, está complicado demais. E evidentemente que após, né, toda essa bandalheira, toda essa historieta toda, nós esperamos que haja alguma definição, que haja alguma solução, que haja evidentemente alguma coisa que possa estar resolvendo de fato tudo que possa estar acabando, né, com o clube do Parque São Jorge. Voltamos ao que interessa. Nós vamos falar um pouquinho, talvez um pouquinho, um pocão, sei lá, sobre essa história aí do Renan, né? É muito complicado falar com vocês a respeito de uma coisa que está enojando o país. O país está ficando muito, digamos assim, está ficando muito, irritado com essa vergonha que está tomando conta do Senado brasileiro. O homem não quer sair. Também não quer, evidentemente, deixar que seja julgado. Está ameaçando o meio mundo. E quer, porque quer, sair impune dessa. E aí que cai a seguinte conclusão: ou ele é punido, ou o Senado é punido. Não tem outra conversa. Agora, olha só que interessante. Nossa Senhora. Agora ficou insustentável. Nossa, que coisa. Deixa eu ver aqui pra casinha. Deixa eu só verificar aqui as notícias. Que é sempre bom, né? Deixa eu tirar. Não acredito. Eu tô lendo uma notícia que saiu agora aqui que o pessoal tá. Aqui tá dizendo que o ex-presidente do Corinthians, o Alberto Dualibe, continua causando confusão no clube mesmo após renunciar o cargo que ocupava desde 93. Foram divulgados novos trechos das gravações telefônicas feitas pela Polícia Federal. E nelas o Dua Lipa admite em conversa com o empresário Renato Duprá que o Corinthians, que o título que o Corinthians ganhou em 2005 só foi conquistado por causa da máfia do apito, que nada mais é do que um esquema de compra de juízes liderado pelo Edilson Pereira de Carvalho para a fabricação de resultados. Bem, nas escutas obtidas e transmitidas pela TV Record no programa Terceiro Tempo, isso ontem, o ex-mandatário do Corinthians acredita que se não fosse a anulação dos 11 jogos, o clube não teria ficado com a taça. E ele ainda completa dizendo que para ele o campeão de fato e de direito seria o Inter, que terminou na vice-liderança. Nos últimos 5 jogos, tínhamos 14 pontos à frente e chegamos a um ponto só. Roubado. Admite o presidente do Corinthians. Eu acho que o Dua Lipa está sendo fanfarrão. Mas eu também acho que a casa caiu mesmo. Finalmente uma boa notícia, eu estou vendo aqui que a Bovespa subiu e voltou ao nível antes da crise que abalou os mercados do mundo inteiro. Para quem não sabe, essa crise foi provocada por um problema, quer dizer, foi provocada por pelo mercado de hipotecas nos Estados Unidos. E aconteceu da seguinte forma. As hipotecas, né? Você sabe que o mercado de crédito lá o mercado de hipotecas, né, lá nos Estados Unidos, é um dos grandes movimentadores de capital dentro da terra do Tio Sam. E o que aconteceu é que algumas empresas de crédito caíram de classificação devido ao aumento da inadimplência, né, lá nos Estados Unidos, e acabou provocando quedas de ações e outras coisas, e empresas que investiam no mercado de capitais em bancos, em hipotecas, em casas de hipoteca, acabaram perdendo dinheiro, e aí houve um período de retração no mercado americano. E isso trouxe reflexos do mundo inteiro, inclusive no Brasil, que é um dos mercados que dependem, né? Dependem, evidentemente, evidentemente o quer dizer evidentemente o nosso país, que depende muito do capital estrangeiro, do investimento estrangeiro, acabou sofrendo muito com isso, e aí a bolsa despencou e coisa e tal, mas é lógico que a crise começou a ser contida e as coisas melhoraram bastante. Hoje nós estamos na mesma fase de antes, mas pois é. Bem, pessoal, acho que é isso. Espero conversar com vocês na próxima semana. Um abraço e até mais.